meses. Tô parado na minha casa, sentado na varanda, e a tristeza me arrasa, apenas sem fazer nada, com a cara pro ar. Começa a fazer verso pra poder desabafar. Eu penso como pode a criança ser iludida pelas más companhias e drogas, também bebidas. Não dá pra viver assim nesse mundo vadio, os mais velhos iludindo uma criança infantil. Eu gostaria que mudasse essa situação, começasse a se ajudar de irmão pra irmão, que não fosse no embalo nem por vontade própria. Pois não é fácil se livrar do uso da droga, só tem maconha, pó e crack pelo mundo afora. Onde é que tá a liberdade do menino agora? Barraco de madeira com goteira no teto, testado pela chuva sem o selo do Inmetro. Revela a vida sofrida desse garoto, sua mãe chorando por morar na beira do esgoto. Seu pai triste, pensava até em se matar. Ele dizia: muita calma, pai, vou te ajudar. O trânsito parou por causa de um carrinho cheio de papelão, latinha de alumínio. Adivinha quem tava dirigindo o carrinho, sofrendo na avenida, o pobre menininho. Moleque de rua, menino maluquinho, super-herói que não sai na revista em quadrinho. Queria um danoninho, você deu um cachimbo. Não é seu filho, mas também é invisível. Se liga, moleque, não se misture com esse cara. É melhor você escutar o que seus pais te falam. Fala pra você ficar longe de bolinho, porque a corda arrebenta sempre pro lado mais fraquinho. Pois quando os homens chegam, não querem saber de nada, nem esperar um minuto e saem dando pancada. Se tem um confragante, sobra pra todo mundo. Você acaba apanhado por causa de um vagabundo. Olha só esse garoto como está a sofrer, pode crer. Só cego pra não ver, olha só esse garoto como está a sofrer, pode crer. Só cego pra não ver, olha só esse garoto como está a sofrer, pode crer. Só cego pra não ver, olha só esse garoto como está a sofrer, pode crer. Agora as tias fingem nem te ver, quando te tromba, carinho e comida. Sobra as tombas se ele pede um real pra comprar um marmitex. Elas fecham o coração, sai fora moleque. Ele fala se o sofredor é o mais dele, irmão. Pode ver que ele faz parte dessa constelação. Diz o ditado, eu tô visto, ele pai é famosão. Só que ele não, pois é órfão, sangue bom. Adeus dará só por vale pirulito, esperando ser adotado por um casal de gringo. Bem que queria ter nascido em berço de ouro, ter uma casa e andar na rua sem piolho. Só que anda na rua com um chinelo encardido, comendo sopão, imaginando sucrilho. É, minha gente, ninguém vive de papinha, pois ele não tem um anjo da guarda e nem fada madrinha. O chão vira cama, goteira vira chuveiro, papelão coberta e pele a travesseiro. Nem o vê passando frio na madrugada, deitado congelado que nem alguém na nevasca. Olha só esse garoto como está a sofrer, pode crer. Só cego pra não ver, olha só esse garoto como está a sofrer, pode crer. Agora é época de pipa, muitos moleques, e eu com uma rasgada na mão atrás de um durex. Fui no bar, pedi um pedaço pro tio e fui chutado e xingado de vadio. Livros estão tudo mofando lá na estante, quebrava os copos de casa pra fazer cortante. Antes era estirante, ioiô e capucheta, só que agora é farinha, crack e bereta. O jogo é pra valer, parceiro, não é um ringue. Agora é era da quadrada e não do estilingue. Ninguém é café com leite, o bagulho é sério. Roubaram minha linha, agora vai ter duelo. No tempo de meus pais, eles saíam na mão. Agora nesse nosso tempo, IML é lotadão. Papum, quem pegou e não pagou, é mais um que o tempo levou. Quem vive de brisa, o vento leva embora. Infância perdida, só o pó da rabiola na noia, ou dentro da Febem trancado. Ó, agora eu vejo o sol nascer quadrado.